Reiton V911, líder, rádio e televisão limitada, 98.3 São José do Rio Preto, São Paulo. Sabadão, dia 30 de julho de 2016. Diz aí. Fique agora com Raimundinho na Líder. 2 horas de dicas e reportagens para você viajar, comer, dirigir e mais. Entrevistas, experiências e música na medida certa. Raimundinho na Líder. Com Marcelo Ferri, Michele Montemor, Josiel Carvalho e Ricardo Cirilo. Na apresentação, Hamilton Trevisan. Muito bem, 7 horas e 6 minutos. Muito bom dia para você que já está aí acordado e ligado nos 98.3. Começando mais uma edição do Raimundinho na Líder. Lembrando que hoje, sábado 30 de julho, último sábado do mês, mais um mês que está indo para o limbo, e você está na sintonia aqui da Rádio Que É Demais. Lembrando que você pode também participar aqui do Raimundinho na Líder pelo Facebook, deixando as suas dicas e também o seu comentário para aproveitar aí os nossos vídeos, né? Aproveite para ver também os nossos vídeos ao vivo aqui no estúdio durante todo o programa. Participe também através do nosso WhatsApp 991243883, tá bom? Pode passar sua sugestão também. Lembrando que dá para escutar o programa pelo site liderfm.com.br, também pelos aplicativos da Rádio Que É Demais, por iOS e também por Android, e é claro, né? Pelo podcast, sempre a partir de segunda-feira, tudo aquilo que aconteceu no Raimundinho no sábado, que você perdeu, você pode acompanhar ou até mesmo ouvir novamente pelo podcast no liderfm.com.br. Lembrando também que na segunda-feira, de segunda a sexta-feira, você também fica por dentro das principais novidades sobre turismo, gastronomia e veículos nos boletins do Raimundinho às 7:30 da manhã no Líder Notícias. Bom, vamos começar esse programa trazendo aqui o bom dia da nossa querida Michele. Muito bom dia para você, tudo bem? Bom dia, Milton, tudo bem? Tudo jóia. Pronta para mais um Raimundinho? Prontíssima. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Josiel. Bom dia. E aí, Marcelão, tudo tranquilo com você? Bom dia. Bom dia, Milton, tudo tranquilo. Bom dia, Josiel. Bom dia, Michele. Bom dia, ouvintes. E tamo aí para mais um Raimundinho. Homem Notícia da Líder FM, Josiel Carvalho. Bom dia. Buenas. Bom dia, Milton. Bom dia, Josiel, Michele. Bom dia, Marcelo. Josiel, que está tanto quanto feliz, que foi ao show do Tremendão ontem. Nossa. Show sensacional. Show de bola, né, cara? De certa forma, até me emocionei, que é um cara que eu gosto bastante. E um show que foi mais do que eu esperava. Muito bacana. Erasmo Carlos. É isso aí, o Tremendão. 7:08, vamos começar esse programa trazendo os destaques do Raimundinho nessa edição de 30 de julho. Bom, para começar, a gente vai ter uma reportagem super legal sobre o Salão Latino-Americano de Veículos Elétricos, que acontece em setembro em São Paulo. E você sabia que não vai ter só carro lá, o Hamilton? Vai ter veículo agrícola, bicicleta, drone e até skate. E o mais legal é que todos esses carros vão poder ser testados lá na hora. Eu tenho um pouco de medo desse skate. Por quem estiver lá visitando, né? A gente entrevistou um dos organizadores do evento, presidente da Associação Brasileira de Veículos Elétricos. Ele vai contar tudo pra gente. E o que mais? Bom, antes eu quero saber por que você tem medo desse skate. Ah, tá explodindo tudo os skates elétricos. É mesmo? Uberboard. É? Verdade. Tem uma reportagem. Não é minha praia. Você sabe que tudo que é feito existe o lado errado, que é o lado da pirataria, né? Sim. Então o cara pega, por exemplo, um skate de marca e depois ele tenta replicar, fazer uma coisa diferente. E aí a bateria não aguenta, já causou vários acidentes. Reportagem, inclusive, de Fantástico e tal. Muita gente se queimando, machucando aí, porque explode a bateria enquanto você está em cima do skate. Aí você imagina, 150 kg igual eu tenho em cima do skate, explode, eu vou parar aonde que eu vou parar? Ou seja, skate elétrico, nada de xing-ling. Não pode. É, cuidar qualidade do... Quase tudo tem que ser assim. Sim. Bom, mas vamos lá. E uma das nossas dicas de turismo de hoje é sobre um dos maiores museus de cera do mundo, o Madame Tussauds de Nova York, nos Estados Unidos. Nós fomos conhecer o espaço lá, que reúne mais de 200 bonecos de gente famosa. Fica no coração da Times Square, na ilha de Manhattan, e nós entrevistamos a gerente de casa, de relações públicas da atração. Do lado, né? O meu querido José, hoje vamos ter brindes também, né? É, hoje a gente vai sortear aqui um kit da Honda, que vem com... Uma moto. Não, chega em tanto. Em breve. Isso aí, o Raimundinho tá caminhando pra isso, mas por enquanto ainda a gente vai sortear um kit que tem um pendrive de 8 GB, um estojo bonitão, da hora, igual o Milton. Além de um bloco de papel, caneta, ambos materiais todos recicláveis. Então você que quiser participar aí, ó, entra no Facebook ou no Instagram, tem foto lá para conferir. E fique atento aí que ao longo do programa a gente vai lançar um desafio. O primeiro que responder esse desafio corretamente, é verdade, né? Não adianta responder errado. Exatamente. Então você que responder corretamente vai levar esse prêmio então, da hora aí do Raimundinho aí, Líder. E lembrando que o Raimundinho também, nós fomos saber aí das novidades do Beer Day, não é isso? Isso mesmo. Essa é para quem curte uma cerveja artesanal. A gente esteve lá no lançamento do Beer Day, né, Marcelo e José? Foi muito bem bacana, legal, né? Muito agradável. Esse evento acontece no sábado que vem, um dia depois do Dia Internacional da Cerveja, e vai reunir fabricantes de cerveja artesanal aqui da região. E daqui a pouco você vai ficar por dentro de detalhes desse evento dos amantes da cerveja. Ó, quando eu falei fomos, entendeu? Eu fui excluído desse dia. Ninguém me chamou pra ir nesse negócio. Quando a coisa é boa, eles não me chamam. O Raimundinho esqueceu do seu fiel escudeiro. Pelo amor de Deus, ó. É um lugar bom desse pra não poder saber o que tem nas novidades. E tinha uns líquidos muito bons lá, viu, Milton? Em um lugar desse aí, você tem que beber até as coisas melhorar. Se não melhorar, você continua bebendo. Muito bacana mesmo. Virar. É, isso, meu, tinha uma cerveja lá com pimenta calabresa e goiaba. Goiaba. Uma aí, cerveja tá feita, uma Red Ale produzida em Catanduva, olha que legal. Tá vendo? Muito bom, né, pra gente ver a qualidade que a gente tem de cerveja na região, né, em Rio Preto, região. Exatamente, muito bom. Exatamente, a gente às vezes nem fica sabendo disso, né, Josiel? Mas sábado que vem... Esse evento aí vai bombar lá no Iguatemi, no Shopping Iguatemi. É a chance de conhecer os produtores de cerveja artesanal da nossa região. Muito bem, 7:12, vamos começar esse programa trazendo música. Vamos começar, já que nós estamos acordando, né, nesse sábado, vamos ao despertar nesse momento, na programação 983. Aumenta o volume aí do Raimundinho. Líder é demais. Colores, oh, voy a quemar. Huelen las caricias, queman las noticias, huelen las miradas abandonadas que piden justicia. Pago sin malicia. Y al despertar brillan tantos soles. Al despertar y todos de colores. Al despertar me voy a quemar. Al despertar brillan tantos soles. Preto já escolheu. Líder, líder, líder. É demais. Coming in the hot. hotter. Different style we are coming in hotter. In a different style we are coming in hotter, hotter. Different style we are coming in. But listen me, jump up, everybody follow this. Jump around, everybody follow this. Me send me, jump me the whopper when you're feeling alright, yo. Jump me the whopper when you're feeling. In darkness, like I'm signing to. In darkness, like I'm signing to. I will praise you until the end of time. I will save you until the end. One more time, in a different style, we are coming in the hotter. Different style, we are coming in the hotter. In a different style, we are coming in the hotter. In a different style, we are coming in the hotter. We say jump up, everybody follow this. Jump around, everybody follow this. Me say me, show me the wiper when you're feeling alright now. Show me the wiper when you're feeling. In a different style, we are coming in the hotter. In a different style, we are coming in the hotter. In a different style, we are coming in the hotter. Different style, we are coming in the hotter. Say me, jump up, everybody follow this. Jump around, everybody follow me, miss me. Show me the weapon when you're feeling alright now. Show me the weapon when you're feeling. I will save, well, I will save you. I will save you. I will save you. I will save you until the end of time. I will save you until. Na Líder 722. Bom dia pra você, esse é o Raimundinho na Líder, todo sábado das 7 às 9 da manhã. Você acompanha a programação 983, hein? Lembrando que hoje também tem, daqui a pouquinho vamos ter um sorteio aqui, tem uma pergunta especial pra você, muito fácil, extremamente fácil, pra eu, você e todo mundo cantar junto. Fique esperto então, já já pra você faturar um super kit Honda aqui, muita coisa legal. Você pode participar também pelo WhatsApp Líder 991243883. Quais foram essas músicas, Marcelo? A primeira música foi Al Despertar, de Los Brodes, espanhol, um reggae espanhol. E a segunda foi Thank You Lord, de um cara chamado One Ness, alemão, um reggae alemão. Muito bem, falar em alemão, só fazer um comentário aqui. Quinta-feira no Combole e tudo, nós tivemos a participação do pessoal do Schalke 04 da Alemanha. É um professor e um jogador. Estão montando uma clínica de futebol aqui em São José do Rio Preto. É mais ou menos, não é bem uma escolinha, sabe? Tiveram por aqui e tal. Fazer algumas avaliações e tal. Isso. Nós tivemos alguns jogadores aqui também brasileiros que foram os nossos tradutores, porque é complicado o alemão, né? E foi muito divertido, muito bacana. Você pode acompanhar também pelo podcast do Com Bola e Tudo da última quinta-feira, viu? Bem legal. E daqui a pouquinho vamos ter o que, Marcelo? Bom, no próximo bloco a gente vai ter muita informação sobre o setor automotivo, Hamilton. Tem salão de veículos elétricos, dicas de manutenção e as principais notícias da semana também. Então fica ligado aí, 7h24 agora. Você está ouvindo Raimundim, na Líder. Dicas para viajar, comer e dirigir. Muito bem, 7h28, estamos de volta aqui com Raimundina Líder. Vamos falar sobre carro elétrico agora, é isso? Isso. O 12º Salão Latino-Americano de Veículos Elétricos acontece em setembro, em São Paulo. E nós conversamos com Ricardo Guggisberg, é isso? Presidente da Associação Brasileira do Veículo Elétrico, que nos deu mais detalhes sobre o evento. Confira aí na reportagem da Michelle Montemore. Muito bem. Na verdade, não é o da BMW agora. Não, BMW vem depois. Mais difícil que isso é falar o sobrenome do Ricardo aqui, mas o Marcelo, ainda bem que me safou dessa. É, mas aqui tá marcado BMW na pauta. Não, você tá engolindo. Opa! No roteiro tá primeiro o Salão Latino-Americano. Não, não tá, não. Entendeu? Essa aqui vai ser a do carro doente. Não tem essa reportagem aqui, vocês estão coisando. O quê? Do salão do veículo elétrico? Não. Carro elétrico? Tem salva aí, não tem? Vixe Maria. Um probleminha. Josiel. Ó, Milton, o pessoal tá querendo se derrubar aqui. Então, aqui nós vamos falar sobre o aleitamento materno. Vamos falar sobre matéria carro doente. E ainda tem, só tem essas três aqui, ó. Você me complicou aqui, Josiel. É o Raimundinho na Líder. Bom, então vamos de agora, música. Agora vamos fazer o seguinte, vamos mudar aqui. Conseguimos achar, ela estava alterada. Bora lá então, Michelle. O número de veículos elétricos híbridos que circula no mundo é de cerca de mais de 3 milhões. Pode parecer muito, mas no geral, esse número representa somente 0,25% da frota mundial. Os veículos elétricos híbridos são aqueles que possuem um motor de combustão interna, geralmente a gasolina, e também um motor elétrico. Essa tecnologia já está disponível aqui no Brasil, que até 2014 contava com 1.800 híbridos nas ruas. E quem se interessa por esses veículos e também quer saber mais sobre as novas tecnologias de mobilidade, poderá visitar o Salão Latino-Americano de Veículos Elétricos, que acontece de 1 a 3 de setembro no Pavilhão Amarelo do Expo Center Norte, em São Paulo. Ricardo Guggisberg, presidente da ABVE, Associação Brasileira do Veículo Elétrico, conversou com o Raimundinho na Líder e revelou o que o público vai encontrar no salão. O visitante vai encontrar modelos de veículos elétricos no setor agrícola, no setor de mobilidade urbana, no setor de logística, entre veículos automotores normais, no setor urbano de coletivos urbanos, bicicletas, uma série de veículos que a gente vai estar apresentando e as propostas para todos os tipos de mercados que os veículos elétricos atendem. Entre modelos elétricos e híbridos, são 4.700 unidades circulando nas ruas do Brasil. E até 2020, a expectativa é que esse número fique entre 30 e 50 mil veículos elétricos. Se você ainda não conhece os modelos, o salão será uma boa oportunidade para vê-los de perto e até dirigi-los. Alguns veículos estarão à disposição dos visitantes, tá? Como nós teremos duas pistas de test drive, uma pista para veículos pequenos e outra pista para automóveis. Carros, bicicletas, patinetes, skates, scooters, todos elétricos ou híbridos poderão ser testados durante a feira. Mas não é só isso. O visitante também poderá saber mais sobre essa tecnologia mais limpa e sustentável. Existem inovações, existem modelos novos de veículos, existem drones especializados em agricultura, novos modelos de bicicletas elétricas de alta performance. Então tem uma série de inovações, sim, com certeza. De 2012 para 2013, o mercado de veículos puramente elétricos cresceu 77,6%, sendo os Estados Unidos o maior mercado em termos absolutos. Ricardo falou sobre o mercado de elétricos no mundo. O mercado tem evoluído bastante no mundo. A Europa tende a diminuir em até 90% a emissão de gases poluentes produzidos por automóveis em 2050. Então a tendência é que cada vez mais teremos menos veículos a combustão e mais veículos sustentáveis no mercado. E também aqui no Brasil. Temos etapas a cumprir que estamos avançando. Acredito que os paradigmas de uso dos veículos elétricos já foram quebrados, né? Pelo fato deles só trazerem benefícios à sociedade, tá? Agora, os custos ainda são altos e a infraestrutura ainda precisa ser instalada, precisamos regular a cobrança do combustível energia, Para visitar e participar do Salão Latino-Americano de Veículos Elétricos, que acontece de 1 a 3 de setembro em São Paulo, basta se inscrever pelo site abve.org.br. Gostaria de convidar a toda a população da cidade de São José do Rio Preto, Mirassol e toda a região para vir ver tudo o que estamos fazendo para o desenvolvimento dos veículos elétricos no Brasil, incluindo todos os setores, tá? Tentando implementar nesse país novas culturas de consumo para que possamos viver melhor. Eu aguardo vocês para que vocês possam ter contato com essa nova realidade de mobilidade. Muito bem, 7h35 agora, Michele. Você sabe onde, qual o maior mercado de carros híbridos do mundo, vocês sabem? O maior? É. Vai ser na Alemanha? Não, é no Japão. O Japão, é verdade. Somente em 2013 foram mais de 900 mil veículos licenciados por lá. 17,33% do total. É muita coisa, né? É muita coisa. É bastante mesmo. Essa realidade vai demorar para a gente sentir ela aqui no nosso Brasil? Ah, sim, um pouco mais que nos países mais desenvolvidos, né, Josiel? Mas a gente está no caminho, já, enfim, o carro elétrico está começando a cair no gosto do brasileiro também. E como o Ricardo Gugisberg explicou, a gente precisa trabalhar muito a infraestrutura, né? Exatamente. De abastecimento desses carros, né? Que isso ainda é muito precário aqui no Brasil. Então, nos Jogos do Rio, o transporte dos atletas dentro da Vila Olímpica vão ser feitos por 30 veículos elétricos. Isso, veículos da Nissan, né, que é a patrocinadora oficial dos Jogos Olímpicos aqui no Brasil. E, bom, e aqui também tem uma... Aliás, daqui a pouco a gente vai falar sobre esse carro. Os elétricos vendidos no Brasil são o BMW i3 e o Nissan Leaf, que é esse que vai rodar na... Onde? Caramba, como é que chama? Na Vila Olímpica. Só que o Nissan Leaf, ele só é vendido para empresas, enquanto o BMW i3 é vendido para o consumidor. A Nissan é japonesa? Isso. Japonesa, isso é. Então tá explicado. Outro dia eu vi uma entrevista, vi uma reportagem do programa Caldeirão do Hulk. Ele levou um cara lá, pegou um cara no aeroporto. Ó, você quer ir pro Japão agora, não tem nem que pensar e tal. Você tem 5 minutos pra você ligar pra uma pessoa e 5% de bateria pra você falar com essa pessoa que você tá indo pro Japão. Aí foi lá mostrar a fábrica da Nissan. Aí, assim, a gente tem uma certa... Eu não sabia de algumas coisas, né? Por exemplo, o primeiro carro da Nissan era um carro antigo, parecia um Calhambeque. Um negócio muito bacana, uma reportagem muito interessante. A história mesmo, contou a história. Que a Nissan, além de ser a patrocinadora, também tem tudo a ver ali com o Caldeirão, e ele é, né, o garoto propaganda da Nissan no Brasil. Sim. Legal. E Josiel, meio que respondendo à sua pergunta, né, com relação ao carro elétrico no Brasil, até em Rio Preto já tem veículo elétrico à venda. E Rio Preto tem? Tem. E Raimundinho foi conhecer e testar um deles. Confira aí na reportagem da Michele. Muito bem, vamos lá. E já que estamos falando sobre carros elétricos e híbridos, sabia que em São José do Rio Preto você já pode comprar veículos com essa tecnologia? Por aqui estão à venda dois modelos da BMW, o i3, totalmente elétrico, e o i8, esportivo híbrido. Nós fomos conhecer e dirigir o BMW i3, o carro que você recarrega em qualquer tomada, e que chegou ao Brasil em setembro de 2014. O i3 é o primeiro modelo 100% elétrico produzido em série no mundo e o único vendido ao público aqui no Brasil. A marca alemã, aliás, planeja parar a fabricação de motores a combustão dentro de 10 anos. O BMW i3 pode percorrer cerca de 170 km com o motor elétrico. Ele não gera emissões de dióxido de carbono, o CO2, e impressiona por não fazer nenhum ruído. Totalmente produzido em fibra de carbono, material tão resistente quanto o aço, tem 170 cavalos de potência e atinge de 0 a 100 km em apenas 7,9 segundos. E para não correr o risco de parar na rua, o elétrico da BMW conta também com um motor a combustão, movido a gasolina. Ele é acionado somente quando a bateria cai para menos de 20% e serve para recarregá-la. Seu tempo de recarga em tomada comum varia entre 8 e 16 horas. O i3 consome 12,9 kWh para percorrer 100 km. Para se ter uma ideia, em São Paulo, o kWh custa 98 centavos. O consumo mensal deste veículo elétrico equivale ao de um ar-condicionado de 4.000 watts ligado 2 horas por 30 dias. Agora vamos falar sobre o interior do BMW i3. O painel é feito com eucalipto sustentável. Assentos e portas foram produzidos a partir de 27 garrafas PET recicladas. O carpete e o teto contam com 100% de material reciclável. Os couros dos bancos são tingidos naturalmente, utilizando extrato de folhas da oliveira e lã. O carro tem um design diferente e bem futurista. O câmbio é acionado por uma alavanca atrás do volante. E no lugar do painel de instrumentos e do painel central, há dois tablets. O pneu do i3 é verde, o que quer dizer que ele é menos agressivo ao meio ambiente e gera mais economia, além de ser mais leve e menos ruidoso. O elétrico BMW i3 custa a partir de R$ 169.900, mas pode chegar a R$ 180.000 na versão mais completa. Ainda é um carro para poucos. Muito bem, na Líder, 20 minutos agora para as 8, Raimundinho. Na Líder, se você é um dos poucos proprietários de um carro desse, você pode entrar em contato com a gente pelo WhatsApp e falar como é que funciona. Verdade, 99124-3883. Se você tem vontade de conhecer um carro elétrico, saber como é que funciona aí, dê a sua opinião também através do WhatsApp Líder. Olha, o preço do carro elétrico, pelo que a gente ouviu na reportagem, ainda é alto, porque eles são importados, então os preços ficam acima de 100 mil. E em outubro do ano passado, a alíquota do imposto de importação caiu de 35% para zero para carros elétricos e movidos a células de combustível, que produzem eletricidade por meio da reação do hidrogênio com o ar. Então, isso foi mais uma forma para incentivar a chegada, né, a vinda desses carros elétricos aqui para o Brasil. É o futuro cada vez mais próximo. Muito bem. É interessante. Esse é o carro 100% sustentável mesmo? Ah, é, né? Ele é bem... Sim, né? É bom. E a sustentabilidade tem seu preço também, né? Sim, enquanto porque ele não polui, né, o meio ambiente. E além de não poluir, ele tem esses itens recicláveis aí no interior dele, na, né? Na produção dele, né? E os veículos híbridos também foram beneficiados com a redução do imposto de 35% para alíquotas que variam de 0 a 7%, quer dizer, uma vantagem, um incentivo a mais para se produzir, para se vender, para se consumir isso no Brasil. É, mas assim, ainda o carro tá caro, né, Josiel? Não, apesar de tudo, ainda é pouco acessível, né? Sim, sim. E com a redução do imposto, mais veículos elétricos e híbridos devem chegar ao Brasil. No mês passado, a Toyota lançou a nova geração do Prius e a BMW apresentou o super esportivo híbrido i8. A Fiat planeja a venda do Punto híbrido e a Mercedes-Benz pode trazer o Smart Fortwo elétrico. É isso aí, gente. Bacana o dia que isso se popularizar, que isso fica um carro... O meio ambiente, o nosso meio ambiente vai ficar muito melhor, gente, né? Agradecer imensamente, né? Porque um carro desse, 100% sustentável, diria, seria essa palavra. É, sem emissão de poluentes, né? Isso, e outra informação interessante sobre o BMW i3 é que 2% dois terços da energia utilizada na produção dele é energia eólica. Olha, isso é interessante. Interessantíssimo. E uma coisa legal que do teste que nós fizemos com o i3, não sei se vocês manjam de Fórmula 1, Josiel, Hamilton, já escutaram falar do CARS? Que é aquele sistema que vai armazenando toda a energia do que o carro gera, enfim, do freio e tal. Isso também é encontrado nos... Isso, esse BMW 3, e acredito que o i8 também tenha, enfim. O i3, ele é dotado dessa tecnologia, é bem interessante. E para vocês já dirigiram um, já fizeram o teste? Ele, a potência dele, você sente alguma diferença? Ele é um pouco mais... É fraco, ou seria a mesma coisa, nenhum, imperceptível José, isso? Ele tem 170 cavalos, esse i3. Ele anda muito bem, ele responde muito bem. Bacana. E tem um diferencial que ele não faz, ele não faz barulho nenhum. Nenhum. É? Você até desconfia se o carro está ligado, se não está desligado. Para quem gosta de motorzão, para quem gosta de barulho de motorzão, dizem que quem gosta de motorzinho é dentista, né? Mas enfim, quem gosta de barulho de motorzão, pode achar um pouco estranho no BMW fazendo barulho, enfim, nada de ronco de motor. Muito bem, 7h44, vamos de música agora, Marcelo? Vamos lá. Vamos ouvir então aqui música no Raimundinho. Fica esperto e participa com a gente, 991243883, e também pelas redes sociais do Raimundinho na Líder. Líder é demais. Sometimes these feelings can be so misleading. He turns and says, "Are you alright? Oh, I must be fine, 'cause my heart's still beating. Come and kiss me by the riverside." Sarah says it's cool, she don't consider it cheating. Red hair with a curl, mellow roll for the flavor in eyes of pink pain. Can't keep away from the boy, that two sides on my brain need to have a meeting. Can't think of anything to do, my left brain knows all love is fleeting. He's just looking for something new, I said it once before but it bears repeating. Is it looking for something new? I said it was before, but it bears repeating. Sometimes these feelings can be so misleading. He turns and says, "Are you alright? Oh, I must be fine, 'cause my heart's still beating. Come and kiss me by the riverside." Sarah says it's cool, she don't consider it cheating. Don't go telling no more, don't go telling no more, don't go telling no more lies on Sarah. Don't go telling no more, don't go telling no more, don't go telling no more lies on Sarah. He's looking for something new. I said it once before, but it bears repeating. A sua rádio Líder FM. what? 1960 who? 1960 what? 1960 who? 19. Hey, the Motor City is burning. That ain't right. 1960 what? 1960 who? 1960 what? 1960 who? 19. Hey, the Motor City is burning, y'all. That ain't right. There was a man, voice of a people, standing on the balcony of the Lorraine Motel. Shots rang out. Yes, it was a gun. He was the only one to fall down, y'all. That ain't right. Then his people scream, ain't no need for sunlight. Ain't no need for moonlight. Ain't no need for street light, 'cause it's burning real bright. Some folks say we gon' fight, 'cause this here thing just ain't right. 1960 what? 1960 who? 1960 what? 1960 who? 19. Hey, the Motor City is burning, y'all. Coming out of a liquor store with three pieces of black licorice in his hand, y'all. Mr. Policeman thought it was a gun, thought it was a one, shot him down, y'all. That ain't right. Then his mama screamed, ain't no need for sunlight. Ain't no need for moonlight. Ain't no need for street lights. It's burning real bright. Some folks say we gon' fight, 'cause this here thing just ain't right. 1960 what? 1960 who? 1960 what? 1960 who? 19. Hey, the Motor City's burning. Great God Almighty is, great God Almighty is burning. You can't put out the fire 'cause it's burning. Faltando 7 minutos agora para as 8 no Raimundinho, na Líder. Ô, Hamilton, pode tocar essa música de novo? Você gostou, né? Você gosta dessa Convença música. O Hamilton Trevisan, ele toca de novo. Nunca mais na vida. A gente acabou de ouvir Gregory Porter com 1960 What? E antes, Joss Stone, Fell in Love with a Boy. A Michelle cantou a música inteirinha, eu quase que eu tirei a música do ar pra deixar ela cantando com a voz dela. Eu adoro essa música, Mil. Bom, pra você que tá curtindo aqui o programa de hoje, a gente falando sobre carros, e daqui a pouquinho tem mais uma matéria também, não é isso? Isso, isso. A gente conversou com o mecânico Emerson Aro e ele vai contar como você descobre que seu carro tá doente. É muito legal, viu, gente? Ouve aí. Fica ligado então, já já no Raimundinho. É demais, é líder. Líder FM. Um minuto para as 8, para você que está acompanhando o Raimundinho na Líder, pode participar com a gente pelo WhatsApp 991243883. Lembrando que de segunda a sexta-feira você também tem o boletim do Raimundinho aqui na programação Líder, durante o Líder Notícias, a partir das 7h30 da manhã, né, Josiel? Exatamente, de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, você ligadinho na Líder, você vai ouvir o boletim Raimundinho na Líder no nosso Líder Notícias. Você acorda bem informado e você ouve o Rafael Ferrari falar assim: Rafael Ferrari. Para o Líder Notícias. Rafael. Abraço pro Rafael Ferrari, pra Jaqueline Barros, pra Luna Kifuri, pessoal da nossa equipe aí, Marquinho, pessoal, sempre Santander. Marquinhos Santander, o nosso operador aqui. Exatamente. Abração, é um cara, galera. O Marquinhos, você tem que conversar com ele, ó. Eu tenho a prova, Eu tô de aprova. Eu quero saber o seguinte: a gente tava falando sobre pessoas doentes, mas um carro também pode ficar doente? É, um carro pode, pode. E aliás, ele apresenta sintomas antes de cair de cama, por assim dizer. Então, a manutenção preventiva do veículo reflete em economia e principalmente em maior segurança para condutores e passageiros. Ficar parado no meio desse trânsito maluco por causa de um automóvel enguiçado, além de muito chato, é muito arriscado. E assim como a febre anuncia a chegada de uma gripe, um veículo sempre dá indícios de que está prestes a quebrar. E agora a gente traz para você algumas dicas básicas que podem ajudar o motorista a evitar esse tipo de perrengue. Vamos ouvir aí. Você é capaz de identificar hoje um problema que seu carro possa apresentar amanhã? O mecânico autorizado Bosch, Emerson Aro, aqui de Rio Preto, traz dicas para que você, motorista, possa se antecipar aos reparos emergenciais, economizando grana e, principalmente, minimizando os riscos de ficar a pé. Olá, galera do Raimundinho, eu sou Emerson Aro. Vamos passar algumas dicas de manutenção. Suspensão. Ela não é feita para ter barulho. Se tem algum barulho, rangido, estalos, alguma coisa não vai bem. Sistema de freios. Então, tem alguns sintomas no sistema de freio que a gente consegue detectar fácil, fácil. Primeiro, um chiado agudo. Esse pode ser simplesmente uma sujeira ou indicar que a pastilha já está com desgaste. Temos também um chiado grosso, que é um barulho de raspado, que indica que a pastilha de freio já acabou e está pegando ferro com ferro. E a gente tem também uma luz no painel. Essa luz, ela tem duas informações: ou que o freio de estacionamento está acionado, ou o fluido de freio que está baixo. Todo carro tem uma altura de pedal de freio que a gente já está acostumado. Se ele começar a trabalhar muito mais baixo do que aquilo, procure também uma oficina. Outra dica legal é verificar o prazo de validade do fluido de freio. Ele tem que ser trocado no máximo a cada 2 anos. Motor. Todo motor tem um barulho característico. Quando surgir algum barulho diferente no motor, alguma coisa não vai bem. Também a gente pode notar alguma coisa pela fumaça do escapamento. Se for uma fumaça muito densa, espessa, difícil de dissipar no ar, provavelmente é uma fumaça que indica que ele está queimando óleo ou com excesso de combustível. Se for uma fumaça bem fraquinha, que ela dissipa rápido, normalmente ela aparece nos dias frios ou nos dias úmidos, é somente vapor d'água. Essa fumaça não tem problema. E ficar atento à luz do óleo. Essa luz, ela é extremamente importante. Se ela acender, significa que o veículo não está tendo, o motor não está tendo lubrificação suficiente. Essa a gente tem que parar o mais rápido possível, com perigo de perda total do motor do veículo. Mais uma luz, que é a luz amarela. Essa luz, ela informa que tem algum problema no sistema de injeção eletrônica do veículo, no sistema de ignição. Ela não é uma luz que você tem que parar o carro imediatamente. Pode interferir no consumo do veículo, no rendimento, interferir em poluição. O carro pode estar poluindo mais do que deveria. Pneu. O pneu, ele é feito para desgastar por completo. A superfície de rodagem, que é aquela que toca o chão, ela tem que desgastar por igual. Se tiver um desgaste maior do lado interno ou do lado externo ou no centro do pneu, significa que esse pneu pode estar rodando desalinhado ou descalibrado. Em casos mais severos ou nas ruas da nossa bela cidade, a cada 5 mil quilômetros você verificar o alinhamento para você não perder o seu pneu. Você pode bater ele um buraco e ele cortar, que vai provocar um outro defeito, que a gente chama pneu desagregado, que aí vai fazer com que o seu veículo trema o volante em velocidades baixas. Se o volante do carro estiver tremendo acima de 90 por hora, indica que o seu carro está com os pneus desbalanceados. É isso aí, pessoal. Se você tiver alguma dúvida, tiver alguma dica, quiser participar, mande para a gente e a gente vai procurar responder o mais breve possível. Valeu, pessoal. Abração. Muito bem, 8h05. Agora lembrando que daqui a pouquinho vai estar valendo um kit bem bacana aqui para você que está acompanhando o Raimundinho. Fique esperto, preste atenção para você poder faturar. Né, Michelle? É isso aí, Hamilton. A gente vai explicar como você pode ganhar esse kit depois dessa reportagem que então, vai ao ar agora. Preste atenção nessa reportagem, certo? Para você não, para você ter chance de você faturar esse brinde. Isso, agora a gente vai falar sobre turismo. Entre as inúmeras coisas para fazer em Nova York, lá nos Estados Unidos, uma ótima pedida é visitar o Museu de Cera Madame Tussauds, que fica na Times Square, no coração da ilha de Manhattan. O espaço abriga mais de 200 estátuas de gente que entrou para a história, ou que ainda está escrevendo a sua. E o Raimundinho esteve por lá, tirando fotos ao lado de um monte de celebridade. E a gente aproveitou para entrevistar a Carly Lucas, gerente de relações públicas do Madame Tussauds em Nova York. E depois dessa reportagem, gente, fique atenta, hein? Que a gente vai explicar como ganhar o kit da Honda. Muito bem, fique esperto aí, então. Celebridades da música, do cinema e do esporte. Líderes religiosos, políticos, personalidades mundiais e até super-heróis. Já imaginou dar de cara com todos eles em um só lugar? Sonho? Não. Isso é possível no Madame Tussauds, o maior museu de cera do mundo. Existem 22 franquias do museu espalhadas pelo planeta. Raimundinho esteve na de Nova York, que ao lado da Matriz, de Londres, está entre as mais visitadas. Lá, fomos recebidos pela gerente de relações públicas da atração, que bateu um papo com a gente. Olá, sou Carly Lucas, gerente de relações públicas do Madame Tussauds de Nova York. E nós estamos no coração da Times Square, na cidade de Nova York. O Madame Tussauds Nova York traz réplicas em tamanho natural de centenas de pessoas famosas no mundo todo. É uma atração que não pode faltar na lista de quem estiver passeando pela Big Apple. O Madame Tussauds Nova York é uma das atrações imperdíveis na cidade. Nós temos mais de 200 figuras de cera e nós permitimos que os visitantes vejam de perto seus personagens favoritos. Nós somos mais do que um museu de cera, somos uma atração. Você pode tocar guitarra ao lado de Taylor Swift, pode ficar bem perto dos seus ídolos ou entrar na quadra com Carmelo Anthony. Este é o único lugar da cidade onde você pode fazer isso. Carly contou pra gente quais são os personagens mais famosos no Madame Tussauds de Nova York. Todas as figuras são muito populares, mas algumas das mais procuradas são as de Los Angeles, como Morgan Freeman, Johnny Depp. Os Obamas também são muito populares. E então temos Katy Perry, Lady Gaga e Justin Timberlake na música. Ela também revelou algumas situações que costumam agitar o cotidiano do museu. Muitas vezes as celebridades vêm e posam como figuras de cera. Por exemplo, Ozzy Osbourne veio e fingiu ser o seu personagem de cera, ganhando vida ao vivo e assustando os turistas desavisados. O Madame Tussauds Nova York recebe gente de todo canto. Nós recebemos visitantes do mundo todo e muitos brasileiros nos visitam todos os anos. Nós os encorajamos a vir e explorar o Madame Tussauds Nova York e experimentar tudo o que temos a oferecer. Nós temos mais de 200 figuras de cera e estamos sempre adicionando novos personagens e experiências ao longo do ano. Nós convidamos a vir e nos conhecer. Você pode visitar nosso website, madametussauds.com, para saber mais. Nós estamos abertos 365 dias por ano. O Museu de Cera Madame Tussauds frequentemente amplia o acervo de suas unidades e tem exposições especiais. Atualmente, por exemplo, é possível ver de perto os personagens do novo filme Caça-Fantasmas. O Museu Madame Tussauds Nova York fica na rua 43, entre a 7ª e a 8ª Avenida, na Times Square. Os ingressos custam a partir de $25, em torno de R$ 81. Marcelo Ferri, para o Raimundinho na Líder. Muito bem, 8 horas e 10 minutos. Hora do desafio, Hamilton. Atenção, atenção. É o seguinte, gente boa. Na página do Raimundinho no Facebook, entra lá agora. Tem uma videoreportagem sobre o Museu de Cera. Sobre esse Museu de Cera que vocês acabaram de escutar, o Madame Tussauds Nova York. Curta a nossa página e assista ao vídeo. A primeira pessoa que acertar quem são 10 personagens dos vários que aparecem ao longo do vídeo ganha um kit Honda. Bem bonitinho. Vem com um pendrive de 8 GB e um bloco de papel e caneta com material reciclável. A cara, foto do kit fácil. Também tá no Facebook e também tá no Instagram. Entra lá para conferir. Muito bem. São só 10 nomes, é muito isso, fácil. Isso, você tem que escrever esses 10 nomes lá nos comentários. Em quem não pode escrever errar uma letra. Primeiro e acertar, leva o kit. E como que a pessoa faz? Qual que é o Facebook de vocês mesmo, Sérgio? Fala, Marcelo. Enfim, entra no Facebook e digita lá, Raimundinho, procura lá, Raimundinho. H-I-Mundinho. Você vai escrever Raimundinho e vai aparecer um Raimundo pequeno. Então, Mundinho. H-I, tracinho foi bom. Mundinho. Ó, não é Mundinho, é Mundinho. É, Mundinho. Então vamos lá. É, H-I, tracinho, Mundinho. Ó, enquanto o pessoal participa aí, vamos tocar uma música aqui pra galera dar um tempo do pessoal poder participar. Pode claro, ser? Claro, então vamos lá. Você continua participando aí, daqui a pouquinho vamos saber qual foi o felizardo ou felizada que levou o kit hoje aqui do Raimundinho na Líder. Participa aí, boa sorte pra todo mundo, viu? Líder. É demais. Sanjikanmo deita no yo, watashi neko to issho ni. Sanjikanmo deita no yo, watashi neko to issho ni. Liga. Líder. Líder. The sense of back houses and the Jews are getting hard as we're getting older. Trapped to the government roller, they take the needle to heartache. The wind from the boulder, they take the needles of pain stick and the needles of heartache. I went soul school. I went piggy in the middle. I went soul school. Bom dia pra você, Raimundinho na Líder, desde as 7 da manhã, você ficando por dentro das informações, pra você que gosta de comer, viajar e dirigir, não é isso? É isso aí, e gente, vocês perderam, eu descobri que a Michelle Montemore fala japonês, cara. Fala, o que ela falou agora? É, ela tava cantando a música Twig Twig, do Pizzicato 5, a primeira que tocou aí, né? Eu falo mesmo japonês, viu? A Michelle, ela sabe. Michelle é poliglota. Bom, enfim, a primeira música que a gente escutou aí foi Twig Twig, Pizzicato 5, e essa tocou agora Soul School Corner Shop, uma banda da Inglaterra com integrantes indianos e tudo mais. Muito bem, muito bem, muito bem. Bom, alguém acertou aí a... Olha, a gente ainda tá esperando. Vamos participar aí, gente, para ganhar o kit de Honda. E tem mais uma coisa, já eu vou anunciar quem ganhou o par de ingressos para assistir Hermanoteu na Terra de Godá, hoje em Rio Preto. Muito gente, bem. Lembrando já, que tem inclusive sessão extra aí, é um sucesso, né? Sim, sim. E você já chegou a ver algum vídeo? Eu nunca vi a peça, mas eu vi alguns vídeos no YouTube. Você já chegou a ver? Já. Os melhores do mundo são sensacionais. Cara. Então, eu tô ansioso, apesar de já ter visto em vídeo, eu quero ver no palco o Hermanoteu encontrando o Isaac do Egito Antigo. Vai ser sensacional. Bom, 8h19 agora, daqui a pouquinho vamos ter o que mais aqui no Raimundinho. É hoje a peça? Eu tô aqui, tô viajando aqui. O José tá mais perdido do que surdo em bingo. É hoje a peça? Que horas? Onde é? É hoje, no Paulo Moura, né? É. O horário? Às 8 da noite. E tem uma outra sessão às 10, parece. Ah, e outras 10, verdade. Sessão extra. Se você não comprou o ingresso, então, acho que ainda tá a tempo, corre nos pontos de venda aí pra você garantir. É risada na certa. É, risada garantida, com certeza. Bom, no próximo bloco, já que a gente está falando sobre teatro, nós vamos trazer uma entrevista com o ator Nelson Bakersfield. Baskerville. Baskerville. Vamos acertar esse. Baskerville. Ok. Que entre uma viagem e outra de motocicleta, passou por São José do Rio Preto durante o último festival de teatro. A conversa com ele foi bem legal. E também conversamos com um músico aqui de São José do Rio Preto que está vivendo em Londres. Muito bem. Daqui é um pouquinho... o Fish. É o Fish. Já já tudo isso no Raimundinho. Você está ouvindo Raimundinho na Líder. Dicas para viajar, comer e dirigir. Oito e vinte e seis, estamos de volta com o Raimundinho na Líder, um programa de altíssimo garbo e elegância na sua manhã de sábado. Ai, ó, daqui a pouquinho vamos saber que parece que já pintou aí um vencedor, um ganhador da promoção, hein? Mas ainda temos mais, fique esperto aí para você. Bom, antes da gente anunciar o vencedor, vocês vão conferir uma reportagem, acho que no mínimo interessante, diríamos assim. Se viajar para outro país a turismo é certeza de vivenciar momentos marcantes, imagina viver um tempo fora, tendo a chance de conhecer novas culturas, descobrir novos sabores. Se para muitos falta coragem, para esse cara que a gente entrevistou, sobrou. Aos 38 anos, boa parte deles dedicado ao rock and roll, o músico rio-pretense Fernando Martins, o Fish, que até então nunca havia saído do Brasil, foi viver em Londres, na Inglaterra. Foi comer... Fish and chips. E, enfim, nós batemos um papo com ele via WhatsApp para saber como é que anda a vida dele por lá. Confira aí os principais trechos. Quando surgiu a ideia de passar um tempo no exterior? A ideia de vir para cá veio de um convite de um amigo, o Vander Mated, que já mora aqui uns 8, 9 anos. Final do ano passado, meu celular toca em Rio Preto. E eu vou atender ao Vander, falando que tava legal aqui e tal, que se eu quisesse vir pra cá ele me dava uma força, né, me indicava pra algumas pessoas com quem ele já trabalhou. E eu não pensei duas vezes, não planejei nada, eu só juntei uma grana pra vir pra cá, né, pra pagar passagem e me segurar as pontas por uns 2 meses. E foi que a coisa engrenou bem mais rápido do que eu imaginava. Já tinha saído do Brasil antes? Bom, eu nunca tinha saído do Brasil antes, essa é a minha primeira vez fora. Tinha vontade de conhecer Londres ou foi só questão de oportunidade? Coincidiu o convite com a minha vontade, assim, enorme, a vida inteira, assim, eu sempre quis conhecer a Europa, né? E principalmente Londres, porque eu sou fanático por Beatles e eu sempre sonhei em ter a oportunidade de um dia visitar esse país aqui, sentir mais de perto a história, né? Já que eu sou um Beatlemaníaco. E esse sonho se realizou. E já saiu pra conhecer esses lugares aí? Bom, não deu muito tempo de eu conhecer muita coisa, porque eu já comecei a trabalhar, né? E eu trabalho de segunda a sexta-feira, das 8 às 5 da tarde. E nos fins de semana eu acabo, às vezes, fazendo show, né? Então eu não tô com muito tempo pra curtir de verdade, assim, sabe? Os pontos turísticos da cidade. Eu fui nos tradicionais, né? Tipo no Big Ben, fui no Palácio de Buckingham. Agora, uma coisa que eu fiz logo que eu pus os pés aqui foi comprar uma passagem de trem para conhecer Liverpool, pra visitar o Cavern Club e tudo mais. Pretendo voltar lá porque tem muita coisa que eu não vi, que não deu tempo. Fã de Beatles, né? Tá trabalhando? Com o quê? E tocando onde? Atualmente aqui eu estou trabalhando como ajudante em construção civil e nos fins de semana eu sou músico, eu toco nos pubs aqui de Londres. Tá tocando só ou montou uma banda aí? É, existe um aplicativo que você baixa do Play Store que se chama Gumtree, de classificados, sabe? De músicos procurando outros músicos para montar banda e tudo mais. E respondi ali a um anúncio de uma banda procurando um cantor e tudo mais. O gosto musical bateu, né? Eu resolvi me apresentar, né? Mandar um e-mail para eles, me oferecendo para de repente fazer um teste. Eles pediram para eu mandar o material e marcar um ensaio para amanhã. Então amanhã eu tô indo fazer parte, acredito eu, né, de uma banda aqui da Inglaterra, como cantor de rock, que é o mais legal. Eu tô feliz pra caramba. Tá com a vida agitada aí, hein? Como é que faz pra andar pra cima e pra baixo? Eu tenho me locomovido bastante de ônibus e metrô. É um barato. Adquire um cartão que se chama Oyster. E você escolhe as zonas que você quer andar. Cada uma tem um preço, assim, né? Paga na própria máquina. E você anda de ônibus e metrô. E todos os ônibus têm uma máquina que você encosta esse cartão e lê que você tem saldo e você anda pra cima e pra baixo. Nessa correria tem que se alimentar bem. E a Inglaterra não é reconhecida pela boa gastronomia. Tá se virando como? A comida aqui é estranha. Meu próprio trabalho, quando chega a hora do intervalo pra gente almoçar, a maioria dos ingleses estão trabalhando comigo e tiram da mochila aquelas lasanhas prontas, congeladas, põem no micro-ondas, assim, eles vivem muito disso. Os brasileiros é que fazem comida, fazem o arroz, fazem o feijão e tal, uma salada. Mas é difícil, não é o mesmo gosto, sabe? Não é o mesmo sabor. A gente faz aqui, eu tô morando numa casa de brasileiros, né? Aluguei um quarto aqui, e os temperos são diferentes, sabe? É tudo muito forte. E os carros aí? Impressionam? Nossa, carro. Todos os carros aqui me impressionam. Sabe? Você só vê Mercedes, BMW, Ferrari. Juro. Não é piada isso que eu tô falando. E pra finalizar, alguma dica? Eu quero deixar um conselho aí para quem de repente pretende, né, de repente se aventurar pelo mundo, não só necessariamente por aqui. A minha sugestão é a seguinte: vá que vale muito a pena. Não fique pensando muito, será que eu vou, será que eu não vou, será que vai dar certo? Para com isso. Meta o peito. Vale a pena, é muito legal. Você conhece outras pessoas, você conhece outras culturas. E é isso aí. Um grande abraço, pessoal. Outro pra você, Fish. Marcelo Ferri, para o Raimundinho na Líder. 8h33. Não deve ser fácil morar fora assim, não. Assim, é gostoso, com certeza, né? Mas, enfim, esse lance de comida, né? Cultura, você morar... Pô, imagina, um cara que nunca saiu de Rio Preto, né? Um latino-americano... que nunca saiu de Rio Preto, aos 38 anos vai viver uma outra cultura, uma cultura anglo-saxã, que é bem diferente, né? Mora pertinho do nosso amigo Ricardo Cirilo, né? Ricardo mora na França, né? Ele é bem próximo ali. Só atravessar o canal da Mancha. Diz uma coisa, a gente já tem um ganhador, Marcelo? Já temos um ganhador, já tem um... Falar em ganhador aí, Hamilton? Um toque pro ouvinte aí, ó. Pra participar, você não pode ter o sobrenome Montemor, Ferri, Trevisan e Carvalho e Cirilo. Se você tiver esse sobrenome, infelizmente, não pode participar. Não vamos nos abraçar. Raimundinho na Líder, nada de nepotismo. Muito bem, 8h34, vamos saber então aqui os ganhadores, né? Isso. Bom, Michele, fala aí. O vencedor da promoção do Hermanoteu, você já disse? Olha, quem levou os dois ingressos, o par de ingressos para o Hermanoteu foi a Terla Carvalho. Terla Carvalho! Pelo nosso Instagram. Eu acabei de falar que não pode Carvalho, pô, meu. Não, mas essa é brincadeira, viu? Piadinha. Essa comprovou o teste de DNA, que ela não tem parentesco contigo, né? Essa é Carvalho do Brasil, o meu é lá de Mato Grosso do Sul. Então, o seu é estrangeiro. estrangeiro. E o outro kit aqui? Então, o kit Honda, quem ganhou foi o Samir Eide Peçanha. Ele acertou os 10 nomes das celebridades mostradas no vídeo. Muito bem, e, inclusive nomes. Acertou, escreveu certinho, cara. Até o Washington ele escreveu certinho. Conferido e auditado. E olha só, gente, vamos entrar em contato com vocês para explicar como pegar os seus brindes, tá certo? E aguardem que toda semana a gente vai ter sorteio desse tipo aqui no programa, hein? Semana que vem vai ter um tanquinho de lavar roupa, você continua participando aí, e uma caixa de sabão em pó de brinde para você. Nada disso, Hamilton. Agora vamos ter a entrevista do Nerso, não é isso? Hamilton, viajar de motocicleta certamente é uma sensação única, não é não? Você gosta de moto? Inclusive, essa semana agora que passou, nós tivemos o dia do motociclista. Foi o dia do motociclista, bem bacana. Então, já que a gente tá no assunto de duas rodas aí, ó, nós conversamos, o Raimundinho conversou com o ator Nelson Baskerville. Ó, foi 2 minutos e meio de ensaio aqui, nós vamos ter que ir pro Senac fazer um curso para aprender a falar. Ou então Nelson, que cruzou a América do Sul sobre duas rodas. Ele esteve em Rio Preto recentemente durante o Festival Internacional de Teatro com a peça Luiz Antônio Gabriela, que ele escreveu em homenagem ao seu já falecido irmão. Ele veio para cá a bordo de sua motocicleta, da sua motocona, vindo de São Paulo. E nada demais, é claro, nada demais para alguém que já foi até a pontinha do nosso continente. Então nós vamos conferir a reportagem agora do nosso amigo Marcelo Ferri. Bora lá. É isso? Sou Nelson Baskerville, sou ator, diretor, artista plástico e viajante. Você atua há quanto tempo? Comecei em 78 no Teatro Amador, em Santos. Entrei na Escola de Arte Dramática da USP, em São Paulo, em 80. Me formei em 83. E venho trabalhando desde então. Acho que tem uns 35 anos, alguma coisa assim. E essa paixão por moto, desde quando? Foram vários períodos já, porque... primeiro eu comprei moto nos anos 80. Era uma CG125, Honda. Depois eu tive uma DT-180, eu tinha lá meus 20 e poucos anos. Passei um período sem moto, depois eu tive uma Fazer 250, depois eu tive uma Harley 883, e aí eu passei para a GS1200. Primeiro eu tive uma 1150, fantástica, amo, e agora acho que eu não saio mais dessa. E a partir de quando você começou a pegar a estrada com moto? Não tem muito tempo não, em 2012 que eu fiz a primeira grande viagem. Saí eu e o ator Jairo Matos, também é meu companheiro de viagens. Saímos de São Paulo, fomos até Ushuaia, na Argentina. São quantos quilômetros? Ida e volta, essa viagem foram 13.600 quilômetros. Quantos dias para ir? Eu gosto de fazer entre 30 e 40 dias. É um tipo de viagem que é bom você ter tempo para fazer. Você para numa cidade, você gosta da cidade e você fala, vamos ficar aqui, vamos passar um tempinho aqui. Tem dia que é bom rodar e tem dia que você acaba o almoço, tá calor demais, tudo, e fala, vamos parar aqui, vamos. E geralmente a gente faz 700, 600 quilômetros por dia. Atravessamos o Uruguai pela costa, depois toda Buenos Aires, e aí pegamos a Ruta 3, que vai até Ushuaia. É uma reta de 3 mil quilômetros, com várias estações no mesmo dia. Uma viagem linda. Nós não andamos de moto, mas assim, a impressão que nos passa, diferente de um passeio de carro, é que assim, a viagem, o passeio com a moto já começa no trajeto, né? É. Porque de carro, por mais bonito que o visual seja, nem sempre é fácil você encostar para tirar uma foto. É verdade. Se você viaja de carro, você faz uma viagem. Na moto você é a viagem. Por exemplo, todas as mudanças climáticas que você tem dentro de um dia de viagem. Na moto é chuva, sol, lama, muito frio, calor. Ou seja, é muito importante, pelo que eu percebi, em qualquer viagem, né? Mas em uma com motocicleta é muito importante o planejamento, né? Inclusive, assim, de onde vamos parar para dormir, né? Ou vocês também dormem em barraca, como é que é? Moto, fisicamente ela ela é forte, você usa muito, você fica com o corpo cansado, você descobre músculos que você nem sabia que existiam, dores, e você fala, meu, não tinha esse lugar aqui. Então, para mim é muito importante ter uma cama para dormir, um bom banho. Eu acho que o bom mesmo é você viajar o mais livre possível. O que a gente planeja, a gente sabe que vai passar por tantas cidades. Tem cidade que vai ter hotel, tem cidade que vai ter albergue. Então, isso que a gente faz, mais ou menos. Fez alguma outra viagem? Sim. Fiz uma outra só até o Uruguai. Circundei praticamente todo o Uruguai. E essa última viagem, primeiro a gente foi para Vila Langostura, perto lá de Bariloche. Depois atravessamos para o Chile, fomos até Cochrane. Você atravessa os Andes, é um lugar lindo. E depois vai até o Atacama e volta pela Argentina. Alguma planejada, alguma que você queira fazer em breve? Tem uma que até uns amigos fizeram, foram para o Alasca. Mas eu e o meu colega esbarramos ainda numa questão. É uma viagem muito longa, né? Que leva uns 2 meses, 3 meses para chegar. Então, geralmente, você manda a sua moto de volta por navio. Eu morro de ciúme da minha moto. Eu não deixo ela entrar em avião, navio. Eu não... Ela fica comigo sempre. Bom, agora vamos entrar no ramo da gastronomia. Alguma comida diferente, experimentou de legal, assim? Tem um lugar que eu acho que foi uma noite muito especial, em Punta Arenas, no Chile. E era cozinha selvagem, então a gente comeu praticamente toda a fauna do lugar. Dos vegetarianos isso é insuportável, mas é uma culinária fantástica. Algum bichinho especial? Bichão? Eu comi lhama, é uma carne forte, né? Castor também, eu comi carne de castor. O caranguejão também, a gente come muito isso também, principalmente chegando em Ushuaia. É maravilhoso, eu gosto muito. Bom, alguma coisa que você gostaria de falar? Viagem. Viajar é você se abrir para outras coisas, se abrir para outra cultura. Viajar abre a sua alma, eu acho que muda a sua relação com o outro. Então, viaje. 8h42. Viajar de moto deve ser bem legal mesmo, hein? Você já viajou de moto, Hamilton? Não, eu não tenho nem carta de moto. Eu tenho medo, pavor de moto. Eu também não tenho carta de moto, não. Eu também não. Você tem, Josiel? Eu acho que é microfone. Inclusive, eu já viajei de moto numa... Não é uma dessas motos todas potentes, né? Eu fui numa Twister. Quando eu comprei uma Twister em 2009, eu acho, fui daqui pra Mato Grosso do Sul, lá na minha Bela Vista, fronteira com o Paraguai, 900 e quase mil quilômetros. A Twister tem quantas cilindradas? Twister é 250. Nossa, corajoso, hein, Josiel? Foi eu e minha esposa. Eu tive uma ideia agora, vamos fazer uma excursão Raimundinho na Líder pro Paraguai? Nossa, que bacana, e vambora, vamos tomar bastante tereré lá. No Paraguai? No Paraguai, comprar umas coisas originais. Mas antes precisa do visto, porque tem que passar pelo Mato Grosso do Sul. Não, lá só você colocar assim, é acompanhante Josiel Carvalho, você tem entrada livre. Livre acesso. Ah, diplomata. Muito bem, 8h43, vamos de música agora no Raimundinho. Líder é demais. Everybody's alright, everybody's inside, everybody's on you, and this is Samburu. Everybody's alright, everybody's inside, you're a chimpanzee from the Zimbabwe. Everybody's alright. South Africa. Everybody's inside. South Africa. Everybody's on you. South Africa. And this is Peru. South Africa. Everybody's alright. South Africa. Everybody's inside. South Africa. Do that Zimbabwe. South Africa. From there to party. We'll be right back. everybody's alright. So Africa, everybody's inside. So Africa, everybody's on you. So Africa, and this humble roof. So Africa, everybody's alright. So Africa, everybody's inside. So Africa, do that chimpanzee. So Africa, from that Zimbabwe. Everybody's alright. So Africa, everybody's inside. So Africa, everybody's on you. So Africa, and this humble roof. So Africa, everybody's alright. So Africa, everybody's inside. So Africa, do that chimpanzee. So Africa, from the Zimbabwe. So Africa, everybody's alright. So Africa, everybody's alright. So Africa, everybody's alright. So Africa, everybody's alright. Rio Preto já escolheu. Líder, líder, líder. É demais. Para de pensar, para de mirar para dentro. Quieres saber qué es lo que tú tienes. Thank you. líder, faltando 10 minutos para as 9 da manhã no Raimundinho. E vocês acabaram de escutar a música Festa, de uma banda chamada Butum Sangalo. Butumbaba, da Argentina, com participação de um tal de Negro Cruda, que é mexicano. E antes vocês escutaram Soul Africa, dos Juanitos, uma banda francesa. Muito bem. Bom, e temos na semana que vem vamos ter uma coisa muito bacana acontecendo aqui em Rio Preto, não é isso? Para você que gosta de cerveja artesanal e tudo mais, é sensacional essa dica. É isso mesmo, Hamilton. Na próxima sexta-feira, dia 5 de agosto, é o Dia Internacional da Cerveja. E nada melhor que comemorar tomando cerveja, né, não? Nossa, não é ruim, não. É, e no dia 6, que é sábado, vai ter um evento para comemorar. É o primeiro Beer Day, que acontece aqui em Rio Preto. Na última quinta-feira, a gente foi lá no lançamento. E o Beer Day vai ser no Shopping Iguatemi, em Rio Preto. É um evento promovido pela República da Cerveja Artesanal. A galera tá se reunindo, os produtores de cerveja artesanal estão se reunindo aí para fazer uma série de eventos, e esse marca, enfim, o início das atividades dessa turma. Isso, é a República da Cerveja Artesanal e o Santo Lúpulo também, né? Inclusive, nós experimentamos alguns desses líquidos preciosos lá, né Marcelo, né Michele? Muito isso. Bons, tomamos latinha pra gente degustar a cerveja. Pô, farsa aqui. Tinha uma cerveja da Brotas Beer, uma Weiss, muito gostosa. E tinha uma outra de uma cervejaria de Catanduva, eu não consigo lembrar o nome. Mas me que também era um tanto quanto sensacional. É, ela tinha pimenta calabresa e goiaba, cara. Então, eu gostei daquela, achei bem saborosa. Alagata Beer. Bem saborosa. Então o evento acontece no próximo sábado, no... A partir de sexta-feira, não é isso? Sexta-feira é o Dia Internacional da Cerveja. O evento em comemoração é no sábado, no Shopping Iguatemi. Um evento que a gente com certeza vai estar lá também prestigiando, né Marcelo, né Michele? Vamos lá. Quem sabe o Hamilton também, a gente leva ele dessa vez pra ele não ficar... Ah, o Hamilton vai junto. Se eu não for, um vem aqui no trabalhar. Gente, o evento é das 10 da manhã às 10 da noite. E lá você vai poder experimentar mais de 50 cervejas artesanais, além de curtir shows de rock e MPB. Vai ter também food truck, palestras e cursos de graça. A entrada é 1 quilo de alimento não perecível, que será doado para a AACD Rio Preto. E na semana que vem, Hamilton, a gente vai trazer um dos organizadores aqui no dia do evento, né? No próximo sábado, para dar mais detalhes aí e falar sobre as cervejas que o público vai... Mas... Estamos tendo um problema com o microfone do Marcelo agora. Parece que esse 1 quilo de alimento não perecível, de preferência o feijão. É. Menos fubá e sal, pelo amor de Deus. É, pelo amor de Deus, né? Ó, só pra gente divulgar aqui, a cerveja que a gente tomou de calabresa e de pimenta calabresa, a Red Ale com pimenta calabresa e pimenta goiaba. Pimenta calabresa? Isso, pimenta calabresa. Pimenta calabresa. É de Catanduva, a cervejaria é Vigvaten. Se você quiser saber mais, tem uma reportagem bem legal, bem completa lá no nosso site, raimundin.com.br. E também tem bastante vídeo sobre esses assuntos que a gente falou. Tem um vídeo com o Emerson Aro falando da manutenção. E calma lá, que eu acho que meu microfone tá dando pau. Não, só... Não, agora tá da hora, já tá. Fui eu que dei pau, não foi o microfone não. Muito bem, então fique esperto aí, semana que vem, a partir de sexta-feira tem o dia, vai comemorar o Dia da Cerveja, e a partir do sábado você já pode participar também o dia todo, das 10 da manhã às 10 da noite, lá no Iguatemi, ok? Ok, e, bom, parafraseando Chico Sainz, uma cerveja antes do almoço é muito bom pra ficar pensando melhor. Ó, terminando mais uma edição do Raimundinho aqui, antes, porém, entretanto, contudo, lembrando você o seguinte, você pode participar pelo Facebook, você pode deixar sua dica, comentário, poder, assim, inclusive, assistir os vídeos que estão sendo publicados, né, e também aqui no estúdio, que acontece, a gente está sendo divulgando pra você. E também de segunda a sexta-feira no Líder Notícias, você confere o boletim do Raimundinho com as principais novidades, turismo, gastronomia e veículos a partir das 7h30 da manhã, ok? Isso aí, das 7, todos de segunda a sexta-feira às 7h30 da manhã tem o boletim Raimundinho na Líder, dentro do programa Líder Notícias, que vai ao ar das 6h30 às 8h. Mas às 7h30 o espaço é do Raimundina Líder. Muito bem. Ô, Marcelo, suas considerações finais do programa de hoje, por favor. Cara, foi muito legal me reunir com você hoje pela manhã, com o nobre amigo Josiel, e levar essas dicas para viajar, comer e dirigir para os nossos ouvintes. Forte abraço e até semana que vem. Muito bem. É, Michele. Isso aí, pessoal. Adorei o programa de hoje. Calma, vai dar tudo certo. Programa muito bacana hoje mesmo. Foi. E se você tem alguma sugestão, alguma dica de turismo, de gastronomia aqui da nossa região, manda pra gente. E só pra relembrar aqui, quem ganhou os ingressos pro Hermanoteu foi Terla Carvalho, que ganhou um par de ingressos. E quem levou o kit Honda foi Samir Eide Peçanha. Valeu, gente, por participar. E semana que vem tem mais brinde aqui no Raimundinho na Líder. Fiquem atentos, hein, pessoal. O programa também vai estar disponível a partir de segunda-feira, como todos os outros programas, no liderfm.com.br, na seção de podcasts. Então, o Raimundinho na Líder vai estar disponível lá para o ouvinte saborear ao seu tempo. Muito bem. Josiel, um grande abraço para você. Abraço e até o próximo sábado, galera. Muito bem. O pessoal tá indo embora. A gente continua por aqui. Eu vou até a uma da tarde hoje com muita música e prêmios na programação 983. 3 para as 9 agora. Você se divertiu com Raimundim na Líder. Sábado que vem, mais um encontro marcado. A partir das 7h. E em nosso boletim, dentro do Líder Notícias, de segunda a sexta-feira. Líder FM.